Índia, no Memorial, alfa, livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 109. Livre pouso no 7, Índia, no Memorial. Ocean 6211, ground SV8, ticket to right, ground frequency 121.9. Okay, first drive, 121 by Ocean 6211. Salvador Brown, good morning, Ocean 611 on Alpha Taxiway. Yes, 6311, approved taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. By Alpha, call you before Juliet, Ocean 6311. Voo 05, autorizado táxi Índia, ponte para 102, 1895, terminal 105. Gol no 072, após ETAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento de tendência e passabilizando. Ok, após ETAP, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado o ILS, reportará estabilizado, gol no 072. Trip 5345, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 151.3325, centro 3435, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Voo número 05, bom dia, autorizado a linha em decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 109. Bom dia, prossiga. Então, a Santana está 3663? Então, 3663 cumpre o perfil de saída da saída da EL. Você pode fora do solo? 3663. Sube e mantém nível de voo 340. Para 340, está 3663. Recife, autorizado 350 via Peruísque 58. Cola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, direção Caju. Controle 120.8, aciona 5470. Autorizado Recife, 350 via Peruísque 58. 0.5, via Puca, Caju. 208, controle, 470. Correto, rapaz, hoje, 3.2. Do Graé, Jornal através de Itapuã, intenção prosseguir para Ondina, no litoral 500 pés. Sente, Guardião 06, mantém-se em condições visuais, reporte visual com local de pouso, mantendo 1 mil pés. 500 pés, o 06. Tango Índio. 605, decola os 1-3, controle 1-0, decimal 8. Escutando, Índia. Segue para Valença, 1 no meu pé, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 120, decimal 8, sinal 0121. Bom dia, chegada Mari, desço para nível voo 050, QNH 1095. Chegada Mari, desço para 050, nível voo 182. 072, LF da 10, tem a capa vista. Voo 972, complexo final do procedimento LF, a torre na frequência 118.95. 118.95, voo 072, obrigado, pessoal. Tan 3663, passa nível de voo 960, chame centro, Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 221, vitória da conquista, 200, decola pista no 0, curva direita, será arbó, eleva, após direto. Controle 120.8, aciona 5467. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 109. Livre pouso na 10, voo 10072. 5467, 5221. O 521 confirmando saída, rapaz, leva após direto, reporta, pronto, puxa. Maré, quando? Guardião 06, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado. Bom dia, Jack. Minha pede rápida, aqui o Guarulhos 360. Mensagem 29, Guarulhos 360, via pessoa no meio, decola pista no 0, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5475. Cuidado, Guarulhos, 360, pessoa no meio, pessoa no 0, curva direita, da El Leda Bridge, 120.8, controle 5475, seu responde, está no portão 02. Reporta no push, mensagem 29. Obrigado, mano. Wind atento à esfera, livre decolagem de pistão no 7, vento 110 graus, 129. Gol 1072, no solo 18, livre direita, solo 121, décima 9. Direita 219, até daqui a pouco. Salve Salvador, bom dia, voo 10072, Librão. 0072, bom dia, taxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, pro 01, 072. Tango Índia, decolado 19, controle 120, decimal 8. Controle 120, taxi Índia. Tango Eco, Tango Índia, bom dia. Mantenha condições visuais, corredor Axel no meu pé. Reporte farol da barra. Reporte farol da barra, o outro Tango Índia. Gol 9605, chame centro, Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Gente, 1251, 3325, tenha um bom dia, obrigado. Bom dia. 888, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Autorizado sinal do procedimento, ele é responsabilidade. Após o TAP 2015, autorizado em LS 10.82. O Tripis, o 221 no Parapuxo, vai tentar lá mesmo. 221, o PAC 3, autorizado por Chibé, que você não aportou. Sete 729, está na 02, pronto, Curitiba 360, autorizado. Decola a pista no zero, curva direita, saída Arbó, Elefa, prossegue a Pesulu 21, controle 120.8, aciona 5466. Autorizado, 360, Afirmo, 5466 no transponto 359, a porta puxa. Salvador, 3304. TAM 3304, Brasília 380, autorizado. VP Zulu 17, decola pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 120.8, aciona 5457. Não, 3304 confirmando o nível autorizado, 380 confirma, solicito 34. 380, então com o final, 3304. Ok, se a gente já passa no pushback, acionar 3304. Então, pronto, 3304. TP 5221, está acionado para o táxi, estamos com 56 a bordo, 4:20, Salvador, Zero. 221, táxi Apache 1 no Índio, seguindo o objeto. Ponte para todos, 895, negão no 0 no 5. Seguindo o objeto, ponte de espera, 895, obrigado. Eco Tango Índia, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado. Meia borda, autorizado, táxi em Índia, ponte operador 1895, legal, no 0 no 5. Obrigado, 1895, obrigado, bom trabalho. Jack 6729. 6729. Autorizada linha decolar, pistão no 0, vento 100 graus, 129. Autorizada linha decolada no 0, 6729. Chamo 2 na frequência 118, decimal 95. 218, 95, confirmando a localidade de destino. Setor norte, quantas milhas, Salvador? Interesse formação? 2, continua a aproximação, mudando pista livre, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, não se escuta, vamos repetir. Recolagem 729. 730, uma centena, uma dúzia. 1888, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 129. Eu pouso, pistão 10, 1888. Web 6729, decolador 28, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Web 6729, bom dia, contato radar, saída da El, Leda Bridge, submantendo nível de voo 360. Ok, grato ao 360 da Leda Bridge, pode aprovar da El, tá presente? Mantenha o perfil de saída, Web 6729. Vem da El? Salvador, 3 to Lowry, this is Ocean 6311 on stand 11, information kilo. Request a 6 lines to Guarulhos, flight level 360. Ocean S, 6311, Guarulhos, flight level 360 via Upper Zulu 16. At takeoff from Neon 0, right turn, dial departure, fly head Leda, then breed position. Departo control 120.8, Scott 5501. Okay, clear file, flight level 360, via Upper Zulu 16. Departure runway 10, right turn, low back and bridge, Scott 5501. Departure control 120.8, Ocean 6311. Afirmarei, reporte, puxa, estará, Ocean 6311. Alô, Salvador, bom dia, vou no tripo 8, Livão. No 888, taxi Alfa, Juliette, no 62. Alfa, Juliette, para o 62, Livão, no tripo 8. 9, autorizado o bridge. Grato, bridge, minha 629. Está no atraso do Famar, autorizado de colagem em vento 100 graus, 129, capa de fora do solo, Yankee Serra Serra. Equipe 5221, decola 232, controle 120, decimal 8. 208. Olha, autorizado, puxa o portátil. É 312, número 2, recebeu a guarda. Yankee Serra Serra, decola 233. Sumo controle 120, decimal 8. 208, grato, certo. Controle Salvador, muito bom dia. É o Papa Tango, Yankee Serra Serra. Controle 120, decimal 8, Yankee Serra Serra. Oh, desculpa. Salvador. Papa Tango, Yankee Serra Serra, prossiga. Serra Serra, decolando de Serra Novembro, Serra Novembro, seguindo o setor norte, afastando em torno de 30 milhas, mantendo o número 10 na escuta do controle de Serra Serra. Papa Tango Yankee, Serra Serra, ciente, mantendo as condições visuais do número 10 Reporte visual com localização. Passará visual com a de pouso, mantenha meu pé, certo. Salvador, muito bom dia, Trip 5221. Trip 5221, bom dia, contato a NASA aí da Arbo Elefa, submantendo esse voo 200. Em ascensão 200, seguindo o perfil da Arbo, tá livre das restrições, senhorita, por gentileza? Trip 5221, mantenha o perfil de saída. Manterá, muito obrigado. Checo Delta, desça para 500 pés, ajuste o 0095. Web 6729, chame Centro Recife na frequência 125.1. Alterna 133.25. 251.3325, bom dia. Trip 5414, bom dia, contato radar 60 milhas, sudoeste do VOR de Salvador. Vou na proa de Mário para a chegada da Mário, reporte um bando de Elder. Trip 5414, autorizado e TAP, do presente. Checo Delta para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95.